seu coração de pedra só me faz sofrer, amor. Seu coração de pedra quer me enlouquecer. Seu coração de pedra só me faz sofrer, amor. Seu coração de pedra quer me enlouquecer. Fazer sofrer.